Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de março, tô chegando, a Semana Santa vem aí. Mais uma parada, porque ninguém é de ferro. Nós já trabalhamos um mês e pouquinho, né? Tem que parar, tem que parar. O Brasil tá com dinheiro sobrando, ninguém tá devendo nada, tá uma beleza, os preços estão baixando, tem mais é que parar mais uma semana para curtir a Semana Santa. A discoteca do Cleitão recebe pela primeira vez a dupla Gilson e Gelson. A Faculdade da Música apresenta os mestres Manuelito Nunes e Nazaré. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, a oração dos que não sabem rezar. A dica do programa de hoje interessa muita gente. Você sabe a diferença entre namoro e união estável? O trem hoje tá feio, porque depois da terceira bimbada o cara já é considerado casado. O trem tá feio. Eu vou começar trazendo aí, lembrando que o programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Carreira e Capataz, Minas, é mais. Saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás, Minas é mais. Ô, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. A saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás. Mulherada lá do sul, tem os olhos cor do céu, a boquinha de morango, vejo doce feito mel. Quase perdi a cabeça, não podia ficar mais, porque bateu a saudade da minha Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. A saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás. Mato Grosso, Sul e Norte, tem morena cor de jambo, sua pele é uma delícia, sempre que eu vejo eu gamo. Somos bruto sertanejo, carreiro e capataz, no repique da viola lembro de Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. A saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás. Paulistinha é um trem chique, fico desorientado. Se não fosse a distância, eu já teria casado. Seu beijo experimentei e fiquei querendo mais. Mesmo assim bateu saudade da minha Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. A saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás, Minas é mais. Ô, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. A saudade tá pegando, eu tô voltando de Goiás. Aú, Minas Gerais. Carreira e Capataz, Minas é mais pro Gil Fagundes de Cerejeiras, lá em Rondônia. Ele curte o nosso programa. Gil, um abração para você. Ele está chegando agora para fazer parte do nosso Facebook. Um abraço a todos os nossos amigos que curtem o nosso programa em Rondônia, nas emissoras locais e também por intermédio da internet, né? Hoje em dia, muita gente ouvindo a gente pela internet. O avô do João, Cleiton Aguiar, volte para mim. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Cleiton Aguiar, no Tempo da Jovem Guarda, com arranjos do maestro Roberto Carlos Eduardo Lages, a música dos The Kings, Volte Pra Mim, pro Josivan Rodrigues, de Bom Jardim, no Maranhão. Ele não perde o nosso programa. Josivan, você agora faz parte da turma do Facebook do Cleiton Aguiar, do perfil número 2, viu? Um abraço para você e para todos os maranhenses ligadinhos no nosso programa. Isso é um clássico da música sertaneja, foi eternizado pelo Tião Carreiro e Pardinho, mas eu vou trazer na voz do Marcelo Costa, Amargurado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra

apagasse o que não se acende mais. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Outro lado do rádio. Daniel, do outro lado do rádio, para o Dalgo Alberto de Brasília. Ele agora faz parte do nosso Facebook. Ô Dal, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Aqui no nosso Facebook só tem gente boa, só tem homem valente e mulher bonita. Os meus amigos Caju e Castanha, eu tive o privilégio de trazê-los para o Brasil no tempo, foi no início da década de 90, 92, 93, por aí, em que eu fui passear lá no Nordeste e eles estavam estourados com uma música lá, O Ladrão Besta e O Ladrão Sabido. E eu trouxe o disco, meu programa da Rádio Nacional era audiência nacional, isso fez com que eles viessem para o Sul e fizessem um grande sucesso. Daí outro dia, eu estava, encontrei com eles nos bastidores de um programa de televisão, eles disseram isso em alto bom som, falou: olha, nós devemos o nosso sucesso primeiro a Deus, depois ao Cleito Aguiar, que explodiu a nossa música no programa dele da Rádio Nacional. Meus amigos Caju e Castanha, Casa Velha Abandonada. Uma casa velha abandonada e um curral sem gado pra criar. Uma cela toda empoeirada, sem um cavalo pra montar. Um retrato ainda na parede de mamãe e de papai, meio amarelado pelo tempo, ressecado pelo vento, e veja quantos anos faz. Meio amarelado pelo tempo, ressecado pelo vento, e veja quantos anos faz. Que eu venho aqui, aumenta mais o meu sofrer, me dá vontade de chorar, eu fico sem saber o que fazer. Eu venho pra matar minha saudade, mas a saudade é quem quer me matar. Eu guardo tudo na lembrança, o meu tempo de criança e o meu lugar. Toda vez que eu venho aqui, aumenta mais o meu sofrer, fazer. Eu venho pra matar minha saudade, mas a saudade é quem quer me matar. Eu guardo tudo na lembrança, o meu tempo de criança e o meu lugar. É, Cajuzinho, essa é a vida do nordestino, que deixa a família na sua terra natal e vem pra cidade grande em busca de uma vida melhor. E ao regressar, Castanha, ele vê aquele retrato na parede do papai e da mamãe, amarelado pelo tempo e ressecado pelo vento. Uma casa velha abandonada e um curral sem gado pra criar. Uma cela toda empoeirada, sem um cavalo pra montar. Um retrato ainda na parede de mamãe e de papai, meio amarelado pelo tempo e ressecado pelo vento, veja quantos anos faz. Meio amarelado pelo tempo e ressecado pelo vento, veja quantos anos faz. Toda vez que eu venho aqui, aumenta mais o meu sofrer, me dá vontade de chorar, eu fico sem saber o que fazer. Eu venho pra matar minha saudade, mas a saudade é quem quer me matar. Eu guardo tudo na lembrança do meu tempo de criança e o meu lugar. Toda vez que eu venho aqui, aumenta mais o meu sofrer, me dá vontade de chorar, eu fico sem saber o que fazer. Eu venho pra matar minha saudade, mas a saudade é quem quer me matar. Eu guardo tudo na lembrança do meu tempo de criança e o meu lugar. Eu guardo tudo na lembrança do meu tempo de criança e o meu lugar. Caju e Castanha, Casa Velha Abandonada, para Pamela Brasil. Ela é de Brasília e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Pâmela, seja muito bem-vinda, uma moça bonita, rapaz. Aliás, só chega uma moça bonita aqui no meu Face, né? No próximo bloco, Cristiano Neves, música nova de Paulo e Paulino e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem a gente fora do Brasil. Sejam muito bem-vindos quando vocês retornarem aqui. Nós estamos preparando o Brasil, fazendo uma faxina, uma limpeza, tirando a pudriqueira, né? Ainda falta ainda uns estrupícios, hein? Mas eu acho que mais uns 5 anos a gente limpa isso aqui. Eu quero abraçar também os nossos parceiros das emissoras de rádio que transmitem o nosso programa. No dia 16 de junho agora vai completar 8 anos que eu estou no ar com o programa Cleiton Aguiar. Para que vocês tenham noção do que representa isso, esse programa de hoje tem o número 2007. Eu já fiz 2007 programas, já forneci esse programa para as emissoras de rádio do Brasil inteiro. E vou continuar fornecendo. Só que eu queria pedir um favor a você que transmite o meu programa. Por favor, me mande o seu e-mail, porque nós vamos mudar o sistema de você pegar o programa para passar. Vamos mudar o sistema e eu preciso que você entre em contato comigo para eu poder te avisar como é que vai ser, viu? Mande o seu e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você manda que eu vou te explicar como é que vai funcionar daqui para frente, viu? Esse menino está conquistando a cada dia uma legião de fãs. Você pega a agenda dele, é uma coisa impressionante, viu? O empresário dele, o Dé, o Ademir Teixeira, é uma fera. Esse rapaz trabalha. Eu não conheço nenhum artista que trabalha igual ele, não. Eu estou falando do novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Pra Ficar Com Você. Capaz de qualquer absurdo pra ganhar seu amor. Não consigo segurar meu coração sonhador. Faço 20 mil loucuras pra ficar com você. Se for preciso, nado de Belém à ilha de Marajó. Na linha do Equador, juro que dou um nó. Eu ganho até a São Silvestre pra ficar com você. Eu subo a Torre Eiffel de cabeça pra baixo. Eu faço um oceano desaguar no riacho. Eu roubo 1000 estrelas lá do céu pra te dar. Posso juntar os territórios de Brasil e Japão. Fazer do Polo Norte um eterno verão. O que preciso for eu sou capaz, pode apostar. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. O amor decide, é meu juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Faço o sol brilhar até de noite se você me pedir. Em pleno meio-dia faço a lua surgir. Eu viro o mundo pelo avesso pra ficar com você. Eu faço cair neve em Fortaleza, não duvide de mim. O sertão virar Veneza, acredite que sim. Invento qualquer maluquice pra ficar com você. Faço chover milhões de flores pra te agradar. Boto uma escola na avenida pra te homenagear. No ritmo do clima desta louca paixão. Um eu te amo bem gigante, escrevo no céu. Coloco a linha do horizonte num carretel. É tanto amor que extravasa minha imaginação. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir. corpo e coração. Eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. O amor decide, é meu juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Cristiano Neves, Pra Ficar Com Você, pra Thalissa Rocha, ela é de Uberlândia, nas Minas Gerais, e agora faz parte do nosso Facebook. Thalissa, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. Música nova dos meus amigos de Paulo e Paulino, Ficando Sem Você. Vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando meus caminhos, fui trocando linhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu desci buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando os meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu desci buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, ai, minha vida. Esse é o novo trabalho de Di Paulo e Paulino, Ficando Sem Você, cantando bonito como sempre, para Rosimar Lopes de Brasília, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Rosimar, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, olha que música bonita, olha só a interpretação de Eliane e Samuel. A música é deles, viu? Aconchego de Pai. Senhor, sou mais um filho que retorna a casa, o aconchego do Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, a música é deles, Aconchego de Pai, para Alessandra Lira, de Elias Fausto, no estado de São Paulo, ela que é a mais nova integrante do nosso Facebook do perfil número 2. Alessandra, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a diferença entre namoro e união estável. Fique esperto, senão você dança. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje interessa para todo mundo, principalmente aqueles que não casaram ainda, né? Que não botaram o pé na peia. União estável e namoro, qual é a diferença? Muita gente tem dúvida sobre isso, né? O namoro é um relacionamento afetivo entre duas pessoas que não se caracteriza como entidade familiar. Ainda não é uma entidade familiar, embora possa ser uma preparação para se constituir família. O namoro simples se enquadra em um relacionamento aberto, às escondidas ou sem compromisso, e não se confunde com a união estável. Já o namoro qualificado é aquele com convivência contínua, sólida, perante a sociedade, a família, e que se confunde muito com a união estável pelos mesmos requisitos objetivos. A diferença existente entre o namoro qualificado e a união estável é o requisito subjetivo, ou seja, a vontade expressa de constituir família, quando isso existir, a qual deverá ser consumada, pois além da existência da efetividade, a mesma se concretiza com a mútua assistência em que o casal seja referência de família no meio social. Quer dizer, se você está numa união estável, você, os seus amigos, seus vizinhos, todos, fulano de tal, não, ele é o marido da fulana, embora não seja casado, as pessoas sabem que você tem uma atividade familiar contínua, né? Inclusive, isso está previsto no artigo 226, no parágrafo 3º da lei. Já o namoro, que não é considerado entidade familiar, porque não tem essa pretensão de formar a família, as pessoas estão se conhecendo e tal, etc. Né? Então, não existe maiores compromissos. Há casais que namoram por longos anos e não constituem união estável. Há casais que não demoram a estabelecer união estável logo após se conhecerem. Há casais que vivem união estável, mas moram em casas diferentes, né? Então existem vários tipos de relacionamento e você precisa ficar atento, porque esses relacionamentos vão gerar uma situação jurídica que precisa ser esclarecida por aqueles que vivem numa situação que ainda não assinaram a escritura, não casaram ainda, mas que a partir de determinada situação jurídica, situação física de convivência mútua, né? Eles estão em cursos, em artigos legais que precisam ser observados para você não ser pego de surpresa, tá bom? Edson Hudson, Escândalo de Amor. Pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez. Ou será que tenho que escalar no 13º andar? Só chego aí daqui um mês. Eu tô me acabando na saudade e a minha felicidade está nas mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me vê aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me vê aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Arrebenta meu coração.

olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Por que você se foi? Ei, olhando as estrelas, eu comecei a chorar. E como pude machucar quem a gente ama? Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida. Gestos sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar, aí eu vou chorar. E pra cantar essa moda apaixonada comigo, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, boteco! Deixa com a gente, Diego Valadares. Se ela não voltar, a gente vai chorar. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida. Gestos sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Diego Valadares e Pedro Paulo e Matheus, me perdoa, para Eliete Souza. A Eliete Souza de Paula, ela é de São Francisco, nas Minas Gerais, amiga do meu amigo Zé dos Passos, da Beira Rio FM, da Dona Conceição, e agora ela que está morando aqui em Brasília, chega para fazer parte do nosso Facebook. Eliete, um grande beijo para você, seja muito bem-vindo. Um abração para o Zé dos Passos, a Dona Conceição. O meu amigo Zé dos Passos mora lá em São Francisco, além de ser o diretor da rádio, tem uma atuação, é um cidadão participante, né? Ele tem uma participação efetivo. Sabe aquelas pessoas que nasceram para ajudar os outros, para tentar se preocupar com a sua cidade? Esse cara é o Zé dos Passos. Zé, um abração para você, viu? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga do céu, o trem tá feio, né? O dinheiro não tá dando, tá fartando. Chega no, lá pro dia 20 o dinheiro acabou, não é? Meu Deus do céu. Ó, mas tem uma coisinha que pode juntar mais uns caraminguazinhos pra você no fim do mês, viu? Você não trocou ainda as lâmpadas da sua casa, né? Você não trocou agora. Você lembra que você já trocou no passado? Você tinha aquelas lâmpadas de filamento que gastavam muita energia? Aí chegaram as lâmpadas fluorescentes, as chamadas lâmpadas frias, foi um grande avanço. Só que a tecnologia não para. Essas que eram econômicas no passado, hoje são gastadeiras. E como a conta de energia está pela hora da morte, o governo furando os olhos da gente, Está na hora de você trocar as suas lâmpadas pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax Brasil? Porque se você for numa loja e pegar uma lâmpada qualquer LED, você vai ver que só de você olhar e pegar, você vê a diferença do material. Por isso é que as lâmpadas da Wellmax foram até agora as únicas, a primeira e a única que conseguiu o selo do Inmetro. Significa que você está comprando aquilo que está sendo oferecido. E você, meu amigo, que tem uma loja, que é supermercado, que é um elétrico, um eletrônico, você que vende lâmpada, para fazer as suas compras, não espere o vendedor, porque ele não vai passar. Ligue para a gente no nosso escritório, 61-9981-360. Nós somos representantes, a nossa empresa, nós temos uma empresa representante da Wellmax. Aí você vai ligar, 61-9981-360, nós vamos pegar o seu contato, vamos passar para a fábrica e alguém da fábrica vai ligar para você e você vai fazer o pedido direto da fábrica sem intermediário para ter as melhores lâmpadas LED do Brasil para atender a sua clientela que merece sempre o melhor. Porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Marina Correia, Freud Franco, Edneia Bernardes, o meu amigo, escritor e professor Vital Fagundes, Carol Gomes, Délcio Capes, Caroline Cândido, Bruno Batata, Clomar Pereira da Costa, Maria Isabel, Fernanda Miranda, a minha amiga Fernanda Sodré, aqui de Brasília, Elza Almeida, Neide Pimentel, minha querida amiga lá em São Paulo, é do Coró, mas mora lá em São Paulo, Elzinha Severiano, Ricardo Paes Pacheco e você, que está de aniversário hoje, mas não me avisou, mas não tem problema. Eu vou pegar aqui uma oração muito bonita para desejar a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Essa oração foi feita por um grande amigo meu, grande poeta, Dr. Newton Egídio Rossi. Ele foi durante mais de 20 anos presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal. Era um filósofo, um homem muito culto e ele deixou para nós a oração dos que não sabem rezar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Oração dos que não sabem rezar. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam chegar um dia aos teus ouvidos. Chegar como quem chega sem bater a porta, sem roupa nova, sem nenhum requinte e sem mesmo saber como chegou. Que o ódio seja extinto pela paz, que haja compreensão e tolerância, que os povos se entendam como irmãos e que no coração da criatura humana, pleno de equilíbrio e de harmonia, viceja a planta da fraternidade. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam transpor os mundos no infinito, levando o apelo mudo dos aflitos, os gemidos de dor dos desgraçados, remorso dos maus e dos bons, o perdão, e a ânsia oculta da espécie humana de atingir, sem saber como, a perfeição. Escuta-a, Senhor. São palavras que não foram decoradas, não foram feitas apenas para os lábios. Mensagem de pureza, que mais é um clamor dos que não sabem dizer, dos que não podem falar, dos que só sabem sofrer, dos que só sabem sentir, dos que só sabem esperar. Esta, Senhor, é a oração dos que não sabem rezar. Amém. Oh, oração bonita do meu saudoso e querido amigo Newton Rossi. Ele é o pai do cantor Gleno Rossi, né? Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, você pode mandar, né, no nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com. Felipe Ferrari, a carta de Larissa. Era apenas um garoto criado no Mato Grosso, lá no interior. Se mudou pra outra cidade pra fazer a faculdade, sonhava em ser doutor. Na bagagem ele trazia fotos da sua família, pai, mãe e seus irmãos.

sob a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, ele cantou em duas vozes Tela Branca do Meu Coração pro meu amigo Abdala Dagger, lá do Sindicato Rural de Coromandel. Um abraço para a nova diretoria do Sindicato Rural, né? Vamos fazer uma exposição esse ano de tirar pica-pau do oco, viu? Já está confirmado o show do Michel Teló, César Menotti Fabiano, Fernandes Sorocaba e, oh meu Deus do céu, esqueço outro nome, não sei o que, Samuel. Não pode confiar em cabeça de velho. Mas é no mês de julho, uma exposição que já é muito conhecida na região. Esse ano vai bombar. Ed Brito e Samuel é o nome da outra dupla, tá bom? A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Essa música da metralhadora tocou tanto no carnaval que teve um tiroteio perto da minha casa e eu comecei a dançar. Essa música da metralhadora tocou tanto no carnaval que teve um tiroteio perto da minha casa e eu comecei a dançar. Foi a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Gilson e Gelson. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode me assistir também na televisão. Você não sabe o tanto que eu sou bonito, viu? Um veião. Brancão do zóio azul, da barba branca, cheio de ruga, mas ajeitado, dá um caldo ainda. Eu tô todo domingo na Rede Brasil de televisão, que já tem emissoras locais em mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais do Brasil. A mais recente que nós entramos foi Goiânia, no canal 40, que eu me lembro de cabeça aqui, Porto Velho é o canal 38, Palmas canal 5, Belo Horizonte canal 14, Brasília 59. Se você entrar no site rbtv.com.br, tem todas as cidades que tem já o sinal local. Mas não tem problema se você não tiver, porque se você for assinante da TV Oi, você me assiste no canal 1. Na Claro TV é no 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas. E se você não tiver nada disso, você pode me assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, no site RBTV, RB de Rede Brasil, viu? rbtv.com.br. E neste domingo, eu vou conversar com a menina, essa entrevista vai ajudar demais muita gente, muitos homens e mulheres que têm esparramado pelo Brasil afora e pelo mundo todo, enfrentando o problema da obesidade. Essa moça tem 1,65m, pesava 65kg, ela descuidou no segundo filho, engordou 30kg e ela foi parar em 115kg de peso. Com muita força de vontade, com a ajuda de profissionais e com o apoio do marido, não fez cirurgia de estômago, ela emagreceu 40kg e ficou um espetáculo. Eu vou mostrar um videozinho dela de biquíni fazendo uma tatuagem. Vocês não acreditam que essa de hoje, eu vou mostrar as duas fotografias para você ver a diferença. Então você que está com esse problema de excesso de peso aí, assista essa entrevista para você se motivar, porque hoje o que ela faz é isso, é motivar as pessoas, e para isso é que eu a trouxe no programa, a gaúcha Dira Couto, hoje uma bela mulher que há 2, 3 anos atrás pesava 115kg. E vou apresentar também a nova geração de talentos de Brasília, uma menina de 19 anos, cantora e compositora, Natália Cavalcante. Tudo isso neste domingo, 10 da noite, Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Gilson e Gelson, Pomar no Sertão. Fazenda onde eu moro, tenho meu lindo pomar, é a coisa que eu mais adoro. Quando chega a madrugada, que já vem rompendo a aurora, canto lindo sabiá, posado no pé de amora. Quando é de manhãzinha, é com grande desespero que eu levanto do meu berço e vou cuidar do meu terreiro. Vou tratar das criações, todo cheio de prazer. Canto lindo sabiá, pousado no abacateiro. Chega o meio-dia que o sol vai se despontando, canta triste a siriema, meu cavalo relinchando. Brigo gato de três cor com cachorro americano. Canta toda passarada e meu gado vem berrando. Só vai descambando que já é de tardezinha, no porão daquele prédio onde posa a gandurinha. No galho da laranjeira onde posa a azulinha. Lá no fundo do pomar onde canta a sua dorninha. Chega tardezinha naquela tarde certeira, vai pousando a galinhada lá nos galhos da paineira. E a triste o chororó lá pra aquelas capoeiras. Também canta a saracura lá pra aquelas ribanceiras. Chega meia-noite no silêncio das noitadas, ouço o corujão piar naquelas tristes chapadas. Daquele setor deserto, o miado das pintadas e o cantar do urutão naquelas matas sobradas. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Gilson e Gelson Pomar no Sertão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode me pedir no meu Twitter também, que é @CleitonAguiar, e ainda nos meus dois perfis de Facebook. À vontade. Pede que eu vou te atender, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês precisam fazer duas coisas. Primeiro, aprender a cantar. Segundo, adquirir consciência política. E essa dupla, que olha só como é que as coisas se passam. Essa música foi feita há 30 anos atrás. Infelizmente, ela está cada vez mais atual. A Faculdade da Música apresenta os mestres Manelito Nunes e Nazaré, Colarinho Branco. Prega exemplos de boa vontade. Ilustre senhor de palavras bonitas, de ar arrogante, corpo bem nutrido, que promete tanto ao povo sofrido e o deixa sonhando com tanta bondade. Enche a